Mês passado eu bati o carro. Sabe uma batidinha leve? Sabe quando você tá olhando no espelho retrovisor para ver se tem algumas cáries nos dentes e de repente, bum, encostou no rapaz da frente que acabou parando no cruzamento. Quem tem carro, e eu arrisco dizer filho, sabe que qualquer coisinha é sempre na casa dos três algarismos para pagar. Aquilo me consumiu de raiva. Mexi nas economias do mês, nas do mês seguinte, deixei de lado umas regalias e paguei a tal dívida. Então, na semana que o episódio aconteceu, eu recebi uma corrente dessas de WhatsApp, mas essa foi ao vivo mesmo. E foi mais ou menos assim. Mas vamos fazer o seguinte: toca o segundo sino aí pra gente começar a falar direito desse tema. Senhoras e senhores, respeitável público ouvinte, sejam todos bem-vindos ao Teatro do Povo, um local feito para todos. Antes de mais nada, queria avisar que a descrição deste episódio está toda no site, assim como os links, referências e bibliografia. Lá também você encontrará outros artigos complementares, podcasts de cenas curtas, galeria de fotos e muito mais. Acesse gcosta.com.br. O Teatro do Povo é um espaço feito para você, para mim, para o povo. Por isso, ele só acontece através de ajuda de alguns parceiros. O primeiro é a ONG Sonhar Acordado de Jundiaí, de onde saem o tema do mês, as reflexões, através dos debates que temos em mais de 5 instituições com os mais de 100 voluntários, que mês a mês promovem o amor, o carinho, os valores humanos para crianças e adolescentes. Nossa segunda parceria é a Rafaela Romanato, nossa fotógrafa, responsável pela pintura da capa deste episódio mais uma vez. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho dela na galeria de fotos do nosso site, acessando em gcosta.com.br/galeria, onde também estão seus contatos. Se você quiser anunciar, mandar uma sugestão de tema para debate, fazer parte de algum episódio ou apenas jogar conversa fora, mande também mensagem de voz para o WhatsApp 11 996 716 996 e nos ajude a fazer deste teatro cada vez mais do povo. Agora, vou subir um pouco o som e trocar uma música para uma mais reflexiva, pois vamos começar e vamos começar pesado. Deixa eu trocar. There is too much talking, and there is nothing left to say. O relato que você ouvirá a seguir foi extraído do livro Deus e Sexo. Em 1945, um grupo de soldados britânicos libertou do poderio germânico um campo de concentração chamado Bergen-Belsen. Um deles, o tenente-coronel Mersin Willet Gonen, condecorado pelo exército inglês com a ordem do serviço distinto, relatou em seu diário que foi encontrado ali. Sou incapaz de uma descrição apropriada do circo de horrores em que meus homens e eu haveríamos de passar o mês seguinte da nossa vida. O lugar é um deserto inóspito, desprotegido como um galinheiro. Há cadáveres espalhados por todo lado, alguns em pilhas enormes, às vezes isolados ou pares no mesmo local em que caíram. Levei algum tempo para me acostumar a ver homens, mulheres e crianças tombarem ao passar por eles. Sabia-se que 500 deles morreriam por dia e que outros 500 ao dia continuariam morrendo durante semanas antes que alguma coisa que estivesse ao nosso alcance fazer causasse algum impacto. De qualquer forma, não era fácil ver uma criança morrer sufocada pela difteria quando se sabia que uma traqueostomia e alguns cuidados a teriam salvado. Viam-se mulheres se afogarem no próprio vômito porque estavam fracas demais para se virar de lado. Homens comendo vermes, agarrados a um meio pedaço de pão pelo simples fato de que precisavam comer vermes se quisessem sobreviver. E que depois de algum tempo eram incapazes de distinguir uma coisa da outra. Pilhas de cadáveres nus e obscenos, como uma mulher fraca demais para ficar de pé se escorando neles enquanto preparava, sobre uma fogueira improvisada, a comida que havíamos dado a ela. Homens e mulheres agachados por toda a parte a céu aberto, aliviando-se. Em uma fossa de esgoto boiavam os restos de uma criança. Pouco depois que a Cruz Vermelha Britânica chegou, embora talvez sem ter nenhuma relação esse fato, chegou também uma grande quantidade de batom. Não era em absoluto o que queríamos. Clamávamos por centenas e milhares de outras coisas, não sei quem pediu batom. Gostaria muito de descobrir quem fez isso, porque foi um golpe de gênio, de habilidade pura e natural. Creio que nada contribuiu mais para aqueles prisioneiros de guerra que o batom. As mulheres se deitaram na cama sem lençol e sem camisola, mas com os lábios escarlates. Podia-se vê-las perambulando por todo lado sem nada a não ser um cobertor em cima dos ombros, mas com os lábios bem vermelhos. Vi uma mulher morta em cima da mesa da autópsia, cujos dedos ainda agarravam um pedaço de batom. Enfim, alguém fizera algo para torná-las humanas de novo. Eram gente, não mais um simples número tatuado no braço. Enfim, podiam se interessar pela própria aparência. O batom começou a lhes devolver a humanidade. Porque às vezes, a diferença entre o céu e o inferno pode ser um pouco de batom. When we stop our sleeping, when we finally wake, we'll be turning water into wine, nothing standing in our way. Dignidade, qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Qualidade do que é grande, nobre e elevado. Com essa pequena definição de dicionário e o relato acima citado, fica bem claro que a dignidade se refere àquilo que somos, à nossa essência na Terra como pessoa. Se lembrarmos do nosso episódio piloto, onde categorizamos a dignidade como um fruto da fé e ramificação da prudência, entendemos que esta virtude nos afirma na nossa primeira vocação, desde o momento de nossa concepção, a vocação de pessoa humana. Por isso, a dignidade é uma virtude que é intrínseca ao ser humano. Todos nós temos a dignidade e nós não a conquistamos. O que precisamos sim fazer é nos lembrar que ela está lá, dentro de nós e dentro das outras pessoas. Afinal, reconhecer a humanidade em si parte do pressuposto de também reconhecer no outro. Ok, vamos definir de forma mais profunda essa dignidade. Dignidade é o valor pelo meio do qual reconhecemos e exercemos o respeito pelas pessoas como seres únicos, com inteligência, vontade, liberdade e capacidade para amar. A primeira parte dessa definição é a palavra reconhecer. Entender que você, que eu sou uma pessoa, com as características de uma pessoa e, por consequência, com os direitos de uma pessoa. Tanto é verdade isso que a dignidade transborda de apenas uma virtude para um direito constitucional. E este reconhecimento está relacionado à segunda parte da definição. Reconhecer que eu sou uma pessoa com inteligência e vontade e capacidade de amar. E é isso que nos distingue dos animais e nos concretiza, mais uma vez, como pessoas. Lembremos de novo da posição da dignidade e da fé no contexto geral das virtudes. A fé é a virtude teologal que nos faz acreditar na existência do amor. Desta forma, estamos orientados sempre para o amor. Agora vamos dar uma olhada na dignidade, na definição da Constituição. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Consegue perceber o caminho? A razão e a consciência nós já falamos com o nome de inteligência e vontade. Agora, atente-se à parte final. Devem agir umas às outras com espírito de fraternidade. É a confirmação de que a fé, a dignidade, nos deve levar à ação. E a ação não pode ser outra além do amor. E com esse gancho, vamos para a segunda parte da definição. exercer. A fé sem obras é morta. Já dissemos isso uma porção de vezes e eu vou falar mais umas outras porções até todo mundo ter isso muito claro. E a dignidade sem obras, por consequência, também é morta. No relato de Rob Bell, nós vemos que as pessoas tinham necessidades muito maiores do que o de um batom. No entanto, um simples objeto trouxe a elas algo que mais precisavam naquele momento: acreditar de novo em si mesmos. Não adianta de nada encher a boca e dizer que ajuda os necessitados, que não dá o peixe, mas ensina a pescar, ou até que dá esmola e paga o dízimo, que faz trabalho social e voluntário. Não adianta de nada se em cada ação dessas eu não enxergar humanidade nas pessoas. Ok, aliás, adianta, vai. Mas é preciso purificar essa intenção. E para isso, existem outros dois frutos da fé, a humildade e a verdade. Mas não vamos nos precipitar, deixemos a humildade para o mês que vem e a verdade para o seguinte. Vamos para a nossa terceira parte. Toca o sino aí que a nossa peça vai começar. Interior, casa de passagem de moradores de rua de Jundiaí, noite na semana da batida do carro. Um morador de rua que estava abrigado na casa de passagem naquela noite entra na recepção onde eu conversava com um funcionário. Ele tem nas mãos algumas várias sacolinhas de diversas cores e tamanhos. Neste momento, para. Se dirige a mim, estende a mão e me entrega uma das sacolinhas. É dia 18 de março. Dentro da sacolinha, um papel com uma corrente de oração. A corrente dizia o seguinte: espero que nunca lhe falte dinheiro e que o mesmo aumente para você. Esta é a sacolinha de São José. Todo dinheiro que receber, coloque dentro dela, mesmo que for um minuto. Não tire a moeda que lhe mando com a mesma. No dia 19 de março do próximo ano, retribua com 19 sacolinhas e fique tranquilo. Não quebre esta corrente. Você tem ideia do que aconteceu comigo? Eu tinha acabado de recuperar a minha dignidade. Na verdade mesmo, o morador de rua havia resgatado a dignidade de mim. Naquele momento, eu me desprendia da pessoa que vivia em função do dinheiro e voltava a ser apenas uma pessoa. No papel da corrente, com uma fita adesiva, estava colada uma moeda de 10 centavos. Primeiro pensamento que me veio foi: certamente uma moeda daquelas que damos para eles no semáforo. Essa moeda não se tornou pinga, como a gente sempre julga, mas uma manifestação de dignidade. Você sabe por que moradores de rua usam apelidos? Eu aprendi com eles. Nas muitas das vezes, por proteção, para não serem encontrados ou perseguidos. Acostumam-se de tal forma com isso que esquecem de si mesmos, de quem são, porque a primeira coisa que recebemos quando nos tornamos humanos é um nome. E a partir da identidade de um nome e de um sobrenome, nos incluímos na sociedade e começamos a compor grupos. Existe um conceito no teatro que se chama Gênesis, ou seja, a criação de seu personagem. Uma das primeiras partes da criação deste personagem, de sua história e trajetória, até chegar no momento específico da dramaturgia, é dar-lhe ou reconhecer o seu nome. A partir daí, o personagem que até então era magro, alto, homem ou mulher, começa a ter vida, a ter sentimentos, a ter emoções, a ter verdade. Começa a ter dignidade humana. A dignidade encontrada em uma personagem dentro de uma peça teatral ou um texto dramaturgo faz com que o público também reconheça e perceba a dignidade que há em si e no outro. E o teatro, meu amigo, só funciona sobre este prisma. Todas as peças, todas as danças, toda música, toda arte recupera ou demonstra aquilo que o ser humano tem de maior, a sua singularidade humana. O militar inglês Lord Raglan tem uma frase bem peculiar. Cultura é grosseiramente qualquer coisa que nós fazemos e os macacos não fazem. É essa a nossa função na sociedade, como promotores da cultura, elevar aquilo de mais rico e profundo que a natureza humana possui. Vemos tantas notícias ruins todos os dias, vemos tantas desigualdades, e isso não pode ser jamais o padrão da cultura. E me pergunto, como que eu, você, todos nós podemos promover uma melhor cultura na nossa vida? Costumo ter um hábito que aprendi em algum lugar, eu não me lembro onde. Ao passar por um pedágio, por um atendente de mercado, no fast food ou qualquer outro lugar cujo crachá do funcionário esteja à vista, o cumprimento pelo nome na entrada e na saída. O sorriso da pessoa é instantâneo. É meu pequeno gesto de dignidade. Entremos então neste mês de estudos e reflexões sobre a dignidade. Vamos subir um pouquinho o som para a reflexão final, mas antes de mais nada, a descrição deste episódio você encontra no site gcosta.com.br/02, onde você também pode deixar seu comentário. Mande também mensagem de voz para o telefone 11 996716996. Na foto da capa, uma nota de R$2 me lembra o momento que meu amigo, morador de rua, me resgatou por uns minutos a humanidade e a dignidade. Escrito na nota está um trecho da música Ainda há Tempo, do Criolo. E com esse trecho, terminamos esse podcast. E as pessoas se olham e não se falam, se esbarram na rua e se maltratam, usam a desculpa de que nem Cristo agradou, falou. Você vai querer mesmo se comparar com o Senhor? As pessoas não são más, elas só estão perdidas. Ainda há tempo.